0732 SAMI Recife 125, uma time 13325. Oceana 6311, Xami Recife, 1251, a time 13325. 1251, 13325, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Gol no 073, passa 2200, Nadael. Gol no 073, contato radar, suba nível de voo 340, saída da El. 340, saída da El, Gol no 073. Controle Salvador, bom dia, Gol 1260. Desça para o nível 050, chegada Mari. 050 Mari, Gol 1260. Salvador, bom dia, o Papatango Lima, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, mantém as condições visuais, corredor ATSEC, NH1017, reporte para da Barra. Bravo, olha, quando possível solicita curvar à esquerda e vá na proa do destino, Lima, Quilo Bravo. Confirme para o ideal. Então seria 245. Mantenha o corredor a céu, Lima Quilo Bravo. 235-195, autorização para ideal, chegou um fato. Procedimento abortivo, reporte perna. Foi zero no iniciando. Puxo no 017. Baixo para a cota. Tentou no vento aguardando. Mantenha 1500 até o destino. Controle, é o Lima Quilo Bravo? Prossiga. Autorizado por vai esquerda, acende até o 035, aguardando a possibilidade de continuar a subida Lima Quilo Bravo. Suba até 3500 pés, que nega 1017, autorizado direto destino, aguardando 085, Lima Quilo Bravo. Quilo Bravo. Tango India Bravo, frequência livre. 595, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Salvador Ilhéus, plano Yankee, nível de voo aprovado 140, pós modifica para o 065. Saída Tael, Leda, pós Leda, Ilhéus. Recorda 10, com primeira curva à direita, transponder 5470 e o controle Salvador 120, decimal 8. Solo 121, decimal 9. Solo 129, único 0. Pois ideal, segurança. Recalda 1-0 com curva à direita, 5470, transforma em 208, controle trip 595. Trip 595, detalhamento, caixa, um ponto para pushback, no metro. Na escuta do som? Na escuta, você está confirmando a roda Golf 677, ok? Gente, Golf 677, controle Salvador, bom dia, Azul 4207, com a November, desce 160. Azul 4207, aciona identificação, desce ao nível de voo 050, chegada Bonf. 050 na BOF, 4207. 0 Viu? Abraço, Ronald. Fala, Ronald. Coração. Beijo. Recorda 10 com primeira curva à esquerda, transponder 5474 e o controle Salvador 120, decimal 8. Direto Azul autorizada até a interseção da 17. Número 47. Salve Salvador, Olimpo 01 no táxi para a próxima abortiva. Olimpo 01 autorizado, Juliette, Pátio, Índia, Alfa. Ponto de espera, pistão 0, torre 1, 1, 8, som 62, ajuste no 097. Autorizado Juliette, Pátio, Índia, Alfa e ponto de espera, torre Olimpo 01. Papa Romeu, Mike, Eco Juliette, Sami Recife, 12685, alterne 12545. Uno, dois, cinco, quatro, cinco, mais Eco Juliette. Controle Salvador 894, sinal ILS 723. São 8094, complexo sinal de semitorre 118, decimal meia. 26, boa. Salvador, muito bom dia. São 8094, dá uma mira de estar abaixo travado. São 8094, continuando essa estimação. Autorizado, né? Autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 132. Livre pouso, está 8094, pista no 0. Atinge ou mantenha o Lima Kilo Bravo? Mantenha Lima Kilo Bravo, aguarde para 085. Voo 1073, chame Recife 1251, alterne 13325. 251, 3325, voo 073, boa. Gente, ali fizeram um, não mantém ponto de espera da 1-0. Uma 260, desça para 2000 pés, que é negar 1017, se autorizado, sinal ele é suporte estabilizado. 2000-1017, velho importante estabilizado, voo 1260. Salvador no Lima, Quilo Bravo, quando possível estimado para pouso, sobe e mantém o nível 085. Estimado do pouso é 1420. Gente. Azul 4207, desce e mantém 4000 pés, o ajuste no 097. 1097 o ajuste, desce a 4000, azul 4207. Zero no Lima, tem cabeceiro no zero. 8094, Solos 31, não poderia confirmar as condições da pista? Se se encontra molhada? Negativo, pista seca, senhora. Gente, obrigado pela informação. Lisa direita, filme solo, 121, decimal 9. Lembrando, direita, 219, mais. Solo, 1983, posição 404, para o posto de estacionamento. 193, livre acionamento, pushback, coração, que pessoal, chama para táxi. Negativo, livre posicionamento, controle para o táxi. 1993. Novo Salvador, aumento. Bom dia, tá? 8094, lembrando, seu escudo. Não. 8094, bom dia, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Alfa, Juliette vai chamar, 8094. Direto Tango Zulu. Autorizado, direto Tango Zulu. Alfa dos Leste, mantém nós dando. Portão 194, em condições de prosseguir para o portão 1-1, atento ao bong da Gol, iniciando o pushback no 04. Atento, está ingressando pela Juliette, está visual com o Gol. É, autorizado Juliette, portão 1-1. Juliette, portão 1-1, 04. Gona 260, torre na noite, decimal 6. 718-62, estabilizado, Gona 260. Azul 4207, desce, mantém 2000 pés, o ajuste no 097. Reporte estabilizado em LS, X-Ray da pista no 0. 2000 pés, com 1017, reportarão no X-Ray 4207 azul. Senhor, Olimpo 01, livrou a pista para táxi para decolagem normal. Sente, Olimpo 01, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Pouso pista no 0, vento 090 graus, 109. Ok, 90 com 10, autorizado pouso, 1290. Polo. 7397, novembro 40, ajuste no 017, aguarde para a cópia. Estimados mais uns 2, 3 minutos, ok? Sente, aguardando o 1397. Para o táxi, 164 a bordo, 3 horas e 43 minutos, alternando com o fim. Exato, táxi à direita, via Índia, Alfa, ponto de espera, pistão 0, torre 118, decimal 62, ajuste no 0, 17. 0, 17 é o ajuste, índia alfa, ponto de espera da 10, 18, decimal 60, voo 993, obrigado. José de São Zulu, autorizado cruzamento da 1735, prossegue pela Quebec, Mike na Lima, chama solo 121, decimal 9. Oi, Salvador, bom dia, eu vou no 983, próxima ponte de carteira no 0, pronto para a decolagem, do com a aeronave nacional. Gol no 983, após o pouso do Boeing 737 da Gol, autorizado a Lima ter cabeceira 1-0. Negativo, após o pouso da aeronave da companhia, a Lima tem na 1-0, gol no 983. Do 4207, passa a duna, completa a aproximação, torre no 8, decimal 6. Completa com a torre, 18-6, 4207. Obrigado, até a saída. Até. Lima, Quilo Bravo, prossiga. 7. Contado Juliette, parte de Alfa e espera a torre, Olimpo 01. Lima, Quilo Bravo, Centro Recife, agora no 25, decimal 1, alterna o 133, decimal 5. 133, decimal 25, é secundária, sobe e mantém o nível 105. Bom, 983, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 090 graus, 099, as manobras. Vai iniciando a decolagem, voo no 983, da 10. Juliette, 60. Gol 397, pronto para cópia? Sim, mantido, pronto, cópia no 397. Autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas, via Pesulu 16, nível de voo 360. Cedael, Leda, Paleda, Bridge, onde intercepta a aerovia, após autorizado conforme rota. Recorda a pista 10, com primeira curva à direita, transponde 5471 e o controle Salvador 120, decimal 8. 207, ajuste altímetro no 097, reporte baixar travado. Tá baixar e travado com 1017, 4207. E aí, enfim, continue a aproximação, aguarde fiscalize. 5471, controle 120, decimal 8, gol 1397. Fechamento caixa, ponto para push back de saneamento, gol 397. Então é quando pronto push de saneamento, no 397. E o trip 5595 na 14, push back de saneamento. 5595, a nível de saneamento, pushback com relação ao clip de solution para o táxi. Obrigado, seu Valença. Clicou no 983. Pela 983, contato radar, sobe e mantém o nível 360, voa Leda da presente, após Leda voa hibride. Ok, direto 360. Confirma o nível autorizado, direto? 360, voa Leda, após Leda voa hibride. 360, Leda, após Leda, Bridge, gol 983. Salvo Salvador, a Chané 6140, posição 2, pushback acionamento. 6140, livre, acionamento, pushback, chama para táxi. Vai chamar táxi, 6140. Aí o Mike, Golf Mike, prossiga. O senhor vai acionar para? Gente, o Mike Golf Mike, o plano do senhor está vencido aqui já? O senhor fez alguma DLA? Senhor, só confirmando, o senhor vai fazer um novo plano. Confirme. Informação novembro, ajuste no 07, aguarde para o copo, Juliette, estamos alô. São Juliette, igual no 260. Bom, no 260, vai manter a posição aguardando as instruções. Aguardando, 60. Azul 4207, isola aos 42, vira à direita, chame solo. 121 na decimal 9. À direita, 219. Já estamos no UPS, confirme a distância do destino. Olimpo 01, autorizado a decolagem da 10, vento 1900 graus, 122. Confirme 210? Certo. Solo Salvador, azul 4207. Bom dia. Azul 4207, bom dia. Todos os ataques de Alfa, chamante da Juliette. De Alfa, chamante da Juliette. Solo trip 5595, para o táxi com 67 a bordo, 3h40, alterna Porto Seguro. 3h40, Porto Seguro, confirme pessoas a bordo? 67. P7 a bordo, autorizado táxi via pátio, Índia Alfa, vai seguir o Airbus da Avianca no través do 4, via Índia, Alfa, ponto de espera 2, 118.6, ajuste no 07, o trip 5595. 5595, Índia Alfa, segue o Airbus no ponto de espera, obrigado. Solo Gol 1397, pronto para pushback acionamento, posição é a 03. Gente, vai aguardar o número 2 no setor, Gol 1397. Gente, aguardando o 1397. Tem previsão do nosso, nosso local de parada? Confirme. Gol 1260. A gente vai apenas aguardar a passagem do ATR da Trip, tá dando início ao táxi no momento, após quando o senhor tiver condições de segurança passar pelo pátio, sem interferir com o ATR da Trip, o senhor está liberado. Para o pátio, só ver Juliette, portão 08. É, vou ter que aguardar bastante então, gente. Obrigado. Olimpo 01, no decolado aos 44, chame controle 120, decimal 8. Mandar controle 108, Olimpo 01. 11 a bordo, 3 horas e 55, alterna Salvador. Salvador, 3 horas e 45, 111 a bordo, autorizado táxi à sua direita, via Índia, Alfa, ponto de espera da pistão no 0, torre, 118.6, 1.2162, ajuste no 07, o Xamé 1.47. Ajustado 1.017, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 18.6, Xamé 1.47, obrigado. Saída da EL. Para 200, saída da EL, Olimpo 01. Confirme a pro ideal. Quando confirme para o ideal. Aguarde, controle, só um instantinho. No 983, Centro Recife no 251, alterno no 3325. 251, 3325, gente. Bom, Azul 4207 vai seguir o Bang da Gol, via Juliette, portão 01. Segue o Bang da Gol, Juliette 01, é o gate pro 4207. Gol 397 após o parqueamento do Embraer da Azul para o pátio 1, à sua direita, tem livre acionamento, puxa back com essa equipe de solo, chama para o táxi, após a passagem da Embraer da Azul à sua cauda, ok? Gente, após a passagem do Embraer da Azul, a sua cauda, parqueando para o 01, à sua direita tem livre acionamento, puxa back com essa equipe de solo, chama para o táxi. Gente, após a passagem do Azul na retaguarda, o 397 livre puxa acionamento, chamará para o táxi. Da presente, radial 150. 150, limpo 01. Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento da 1735, prossegue pela Quebec, Mike, na Lima, chame solo, 121 decimal 9. Roda pista 10 com a primeira curva à esquerda, transponda 0271 e o controle Salvador 120 decimal 8. Confirmando a saída Lua, tá? Ok? Saída Lua, tá? Eu transpondo 0271. Corteje, por gentileza. Pronto, Xané 6140, bom dia. Xané 6140, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha e mantém 10, Xané 6140. Romeu Oscar Bravo, autorizado cruzamento da 35, da presente. Autorizado até o pátio 3, reporte solo controlado. Evite sobrevoos 10 aeronaves no pátio. O vento aeródromo 060 graus, 1-1 nós. Bravo. A próxima ponte de espera pronta, 35595. 35595, mantém a ponte de espera da 10. Vai manter. É 6140, informo Robson 44 que irá fazer pouso pairado no pátio 3. Autorizado decolagem, pista 10, vento 070 graus, 109. Gente, livre decolagem, Xané 6140. O Juliette Tango Zulu na escuta do solo? É só corrigindo o transponder, a loca no momento é o 5473, transponder 5473, corrigindo. Gente, guarde para a copa, Juliette Bravo Delta. Controle 120, chame controle 120, decimal 8. 208, controle, Xané 6140. Obrigado, boa tarde. O meu Oscar Bravo, solo 50. Bravo. Xané 6140, boa tarde. Bom dia, contato radar, sabe, mantém o nível 350, saída PUCA. 350.